Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Rodrigo Mota e Juliano, sejam muito bem-vindos. A pássaro da ilha é o programa Expresso, tudo bem? Vamos começar aqui pelo Rodrigo, que é mais perto de mim. Olá, bem? Tudo bem, meu amigo Antônio Cláudio, pra gente. Boa tarde, pessoal aí, os ouvintes da pássaro da ilha FM. Um grande abraço aí do Rodrigo Mota. E do Juliano, é um grande prazer pra gente estar aqui, Antônio Cláudio. Aqui na pássaro da ilha, a gente tem acompanhado aí. Agradecer a todos os nossos ouvintes que têm pedido as nossas músicas aí em toda a região aqui, né, Rodrigo? É isso mesmo, quem é da cidade de Guaranésia, em toda a região. Obrigado pelo carinho de vocês aí junto com a gente, viu? Olha, o prazer é todo nosso estar recebendo vocês aqui. Vocês são de onde? É. Nós... Um olhou pro outro. É, porque. Você tá na dúvida? É que nós somos. Atualmente nós moramos em Hortolândia, né? Mas eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Você é de Minas? Sou mineiro também, gosto de um queijo também. E eu sou paulista de São Paulo, capital. Paulista. Então misturou São Paulo com Minas e deu essa dupla. Mas atualmente nós moramos em Hortolândia. Mas somos irmãos, né? Vocês são irmãos. Somos irmãos. Mas atualmente em Hortolândia, região de Campinas. Estamos ali na região de Campinas. Americana, Campinas, a gente atende toda essa região aí. Mas vocês começaram essa carreira de dupla. Logo no comecinho, na infância mesmo, já começou? Começou aqui em Minas, em Uberlândia ou lá em São Paulo? Ah, na verdade, sim, é que nosso pai também canta. Ah, nosso tá. Pai então canta, já tá na nosso, família. Isso, nosso avô também gravou uns dois discos. Então tá no sangue mesmo. Né? Qual que é o nome do seu avô? Que dupla que é? É, meu avô, ele cantava evangélico, né? Ele gravou dois. José Mota e Antônio Marques. Mas isso. Era um sertanejo evangélico? Sertanejo gospel? Era um sertanejo gospel, Aí depois aí nosso pai já levou a gente pro sertanejo mesmo, né? Tirou vocês do rumo. Tem Parada Dura, Milionário. Tirou vocês do rumo, né? É, aí meu pai. Aí, certo, aí, meu aí, pai. É. Mas o sertanejo é música boa, A gente claro acredita no sertanejo. E assim, a gente canta, na verdade. Desde pequeno, assim, que a gente começou a ouvir Chitãozinho Chororó. E aí eu, como sou mais velho, comecei a despertar um pouco mais cedo, né? Bem pouca coisa. Aprendi a fazer primeira e tocar violão. Aí meu irmão já também, pô, eu quero cantar esse negócio. Aí já fui pra segunda. Então desde pequeno a gente canta porque gosta, a gente ama o que faz. Isso aí, na verdade, com 8, 10 anos de idade. Com 8, 10 anos, Mas a gente já pode falar que a carreira de vocês começaram nessa idade, com 8, 10 anos? Ah, não. Era brincadeira aí. Ah, a gente sempre cantou, mas é aquela coisa do pai, olha que bonitinho, olha que, né? É. Mas profissionalmente nós já estamos há 8 anos vivendo só de música mesmo. Exatamente. Graças a Deus, a gente já trabalhou de tudo sem pensar. Já foi entregador, trabalhamos na Bosch, trabalhamos tudo sem pensar. Mas viver de música, graças a Deus, aí já uns 8 anos profissionalmente só de música. Mas o pai de vocês fazia como o Zezé de Camargo lá, o Francisco, fazia pegar vocês, levava pras quermesses lá. Tem uma história bem engraçada, cara. Tem uma história bem engraçada que aconteceu com a gente uma vez. A gente tava indo pra Mauá. Pra Mauá e a gente foi de trem. Essa foi inesquecível. Meu Deus do céu. E eu lembro que meu irmão, ele tinha um violão que era do nosso avô, um tonante. Acho que nem existe tonante, mais. Tonante, cara. Esses violão, é verdade. Né? Foi meu primeiro violão. E eu lembro que a gente tava nesse... Pegou um trem, tinha baldeação. Aí numa dessas baldeações a gente entrou no outro trem, lotado. E aí vem pra cá e vai pra lá. De repente apareceu um rapaz, tava meio bêbado, né? Tava um fedor do... Meu Deus do céu. Tava fedido. Supunha que era um rapaz que tinha tudo pra ser encrenca. Isso. Entendi. E ele encostou. Tava escrito na testa. Aí nosso pai já ficou meio injuriado, meio olhando feio pra ele. Ele chegou... Acho que ele falou alguma coisa assim. Esse violão toca esse violão aí, né? Toca alguma coisa? Não. Nosso pai já... Sangão italiano. Meu irmão na hora falou, pai, calma aí, toca sim. A gente começou a tocar no trem. No trem, rapaz. Dentro do trem. Aí fizemos um barulho. Foi uma história bem engraçada. Mas meu pai é muito coruja. Ele sempre acompanhou, sempre torceu muito. O show, então, foi dentro do trem. Esse foi dentro do trem. Indo pra Mauá. Esse eu lembro como se fosse hoje. Esse aí marcou bastante. Era assim. O sócio dele por causa do Rubão, meu Deus do céu. E o show em Mauá, saiu? Na verdade, a gente foi pra casa do sócio dele, que era o Rubão. Nós tínhamos quantos anos na época? Nossa, era uns 12 anos. 12 anos, né? E ele, meu irmão, não tinha nem a pretensão de fazer show na época. Era mais de brincadeira. Porque era bonitinho, as menininhas achavam bonito, né? Mas achavam bonito também. Mas e aí, quando é que ficou sério, então? Tinha esse sonho do pai de vocês, eu imagino, né? De que vocês se tornassem cantores profissionais, mas tudo era brincadeira até então. Sim, sim. Quando é que vira então, a chave, opa, pera aí. Não, não vou nem te perguntar profissional primeiro, assim, mas quando vira a chave, fala assim, opa, isso aqui eu acho que é um lance legal que dá pra gente seguir. É, que na verdade, assim, a gente desde pequeno, né, a gente sempre viveu no meio de música. Então, mesmo trabalhando, que a gente sempre trabalhou no multinacional, a gente sempre fazia alguns shows esporádicos de final de semana, meio que por hobby, pra ganhar um dinheirinho a mais. E meu irmão trabalhou 12 anos na Bosch, e eu também trabalhei. Isso aí, quando eu, o último emprego que eu fui mandado embora, eu falei assim: não, agora eu vou viver de música. Eu vou me dedicar à música e meti a cara. Meu irmão ainda tava trabalhando, na época virou chefe e tudo. E eu falei pra ele: ó, a hora que der tudo errado lá, você vem aqui que não é vai. E aconteceu isso. Ele foi mandado embora. E ele me ligou e falou assim: e aí, cara? Torcendo pra dar errado. Aí ele, e ele falou que foi praga minha. Mas graças a Deus aí, não. Foi coisa boa. E falou: mano, você jogou a praga e deu certo. Mas aí acabou acontecendo. E quando eu já tava já uns 5 meses sozinho, tentando fazer sozinho. E quando ele carreira veio. Solo, isso. Aí quando ele veio, aí aconteceu mesmo. Graças a Deus aí as coisas começaram a melhorar, né? Até então, desse ponto pra trás, eu sou muito ligado em música instrumentista, né? Assim. Então eu sou um. Você tem estúdio, não tem? Eu tenho um estúdio de gravação, eu tenho um pessoal que grava comigo também. Então, assim, eu passei por todos os estilos, rock, MPB, morei no Rio de Janeiro. Eu tenho uma história da música, experiências minhas que eu vivenciei. Mas o start da dupla foi nesse momento que ele falou mesmo. Tá. Aí a coisa começou a engrenar, começou tudo a dar certo e foi bem por aí. E que ano que a gente tá falando isso, Juliano? Quando começa realmente o Rodrigo Mota e Juliano? Uns oito anos atrás. Oito anos atrás, 2010, 2009, por aí. Quando começa? Um pouquinho antes, talvez. Mas por aí. Mas antes disso você já tinha sua vivência aí na... Já tinha. Ah, sim. Musical. Já. Sim. Né? Como? Com estúdio? Não. Como músico apenas na época, né? Na época buscando várias influências, porque o sertanejo hoje ele sofre muitas influências, né? Sim. Você tem influência do pop, do rock, do reggae, do hip hop, do funk. Então eu achei imprescindível buscar essas influências e trazer para minha vivência musical. Então eu acho que tudo isso soma, né? São pequenas coisas que dentro do Rodrigo Mota e Juliano são coisas que somam, assim como o potencial dele, o carisma dele, e a gente soma tudo isso e traz esse material para vocês aí com todo carinho. Hoje o sertanejo pode ser chamado sertanejo? Eu acredito que não exatamente, né? O sertanejo vem do sertão. Eu acho que ele tem uma leve essência do que era o sertanejo, mas hoje virou uma música pop, né? Podemos chamar de um. Eu digo isso aqui na rádio. Eu digo isso, que o sertanejo hoje que a gente ouve, que a gente toca aqui na rádio, é um pop, né? É o pop que a gente tocava lá nos anos 90, né? Anos 2000, é isso, né? É o que se transformou aí, tem muita gente talentosa no meio. Com certeza. Mas tem muita gente ruim também. A gente não vai falar o nome dos ruins. É. Não fala o meu. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Até porque vocês têm muito talento e a gente percebe isso aí. A gente percebe isso. E vamos mostrar então esse talento. Deixa eu só falar, desculpa te atrapalhar. Eu queria, viu, Antônio? Desculpa. Eu queria dizer pra galera aí de Campinas, região aí, da nossa região. Eu coloquei no nosso Facebook lá, do Rodrigo Mota Juliano. Instala o aplicativo, tá bom, galera? Do Pássaro da Ilha aí. E pra curtir junto com a gente, tá lá o link que eu coloquei pra vocês curtirem Rodrigo Mota Juliano ao vivo aqui em Guaranese. É isso aí, a gente tá sempre na programação aí, né, Antônio? Sim, é isso aí. Pode pedir na programação aqui da Pássaro da Ilha FM o som deles. Eu vou procurar aqui, já, de manhãzinha já tinha gente mandando alô aqui pra vocês. Aqui. Cassiana mandando alô. Mas eu vou procurar aqui as outras mensagens que foram chegando desde o começo do programa. E eu vou mandar um abração, um beijo rapidinho antes aqui pra nossa a fã aqui de Guaranés. Já tem uma fã aqui, a Cecília Adélia. Ô Cecília, um beijo pra você, viu? Obrigado pelo carinho. Já tá ligando aqui pro Antônio pedindo nossa com música. Com certeza, pede sempre. Beijão, Cecília Adélia, do Rodrigo Mota. Beijo do Juliano pra você, viu? Cecília. É daqui da região, né? Gospé. Um abração, Cecília. É você mesmo, meu amor. Tamo junto aqui, viu? A gente começa com uma música nossa ou qualquer outra? Vocês que mandam, meu amigo. O que vocês vão fazer? O que a gente faz? Que manda, quer faz uma. Vamos fazer aquela que vocês fizeram no vagão do trem? Vixe, Maria! Eu não lembro nem que eu tinha comido esse dia, nem que roupa tava. Ah, oh, bota essa cachaça lá, hein? Segura, Gilberto! Alô, meu irmão! Quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh. Tentando apagar fogo com gasolina. Ah, pássaro da ilha, Rodrigo Mota e Julian. Meu orgulho caiu quando subiu álcool. Aí deu ruim pra mim. Tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Tá aí, Rodrigo Mota e Juliano aqui no programa Expresso, pessoal de Campinas participando por aqui, Samiria, seu nome, Samiria, né? É uma peninha não ter, transmissão online, Antônio Cláudio. Tá transmitindo online aí, tá? Não tá? Não tá, não, tá gravando, logo, logo vai estar lá na página deles no Facebook. Mas gostaríamos de mandar um super abraço e desejar muito sucesso a esses meninos de ouro, profissionais, top e muito humildes. Carisma que cativa, Antônio Cláudio, Rodrigo Mota e Juliana. Amamos demais. Muito estamos obrigado. Sempre na torcida por eles. Ah, tem mais um recadinho aqui, Antônio Cláudio, boa tarde. Tô ouvindo aqui em Paulinha. É, baixei o aplicativo só pra curtir o programa Expresso, que Paulinha. Vai ser muito especial. Canta pra nós aí a música do Batman. Ô, oh, quem tá pedindo esse trem? Essa daqui, vamos ver o nome dela aqui no perfil dela, é a Graça. Graça tá pedindo esse, esse som. Avisa a galera que nós vai fazer. Entra no Facebook aí do Rodrigo Moto 2Ts. Isso, já vai ter transmissão ao vivo, isso. Gilberto vai fazer. Vamos colocar o Gilberto hoje de cameraman. Já vamos usar aqui, eu tô usando o Wi-Fi aqui, viu, gente? Vocês não param, não, eu tô usando o Wi-Fi aqui da rádio. Tranquilo. Então na quebradeira. Mas vamos, vamos contar para o pessoal então, Gilberto, nessa música do Batman. Que história que é essa do Batman? Cara, essa música do Batman, ela surgiu de um amigo nosso, assim, da região ali mesmo de Hortolândia, que é o do Choque, né? E ele é funkeiro e tal, e ele falou, cara, eu tô com funk maneiro e eu acho que tem tudo a ver com sertanejo. Então ela foi um funk, né? E a hora que eu ouvi, a gente readaptou ela pro sertanejo. Falou, cara, isso vai ficar uma maneira legal, vai ficar um ritmo legal. E ele falou, não, pode gravar. Então nós fizemos, assim, tem tido uma repercussão bem bacana, o pessoal gosta. É uma música de duplo sentido, né? Mas o pessoal tem gostado bastante, é uma brincadeira, né? Vamos fazer ela? Dá pra fazer um trechinho? Avisa a galera aí, nós estamos aí na live aí, tamo aí na no Facebook, Rodrigo Mota, 2Ts aí. Sim. Galera pediu aí, então manda. Então adiciona Rodrigo lá. Vamos lá, Juliana, vamos chama assim, o baixo pra mim, Juliana. É o seguinte, ó, os 5 primeiros ouvintes que ligarem aqui pra gente agora no 3555-1896, mas tem que ligar, 3555-1896, vai estar ganhando uma camiseta da dupla. E o CD autografado. Então, 4, 1 é meu. Não, brincadeira. Cinco primeiros ouvintes aí que ligarem. Vamos lá, vamos gente. Vamos fazer então uma música nova pra vocês. Chama o Batman pra mim, Juliano. Vai lá, vamos ver. Alô, galera de Campinas, entra no meu Facebook lá que estamos ao vivo. Passando da ilha. Alô, Maranésia. No começo da história, eu era o seu herói. Mas hoje você fala que não aguenta ouvir minha voz. E quando chega em casa é só brigar e discussão. Perdi o cargo de herói e hoje sou seu vilão. Se você ficou bolado e ficou com raiva de mim, aciona o alarme, chama o Batman pra mim. Se você ficou bolado e ficou com raiva de mim, aciona o alarme, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Saio mesmo e volto só de madrugada. Eu trabalho e dou um duro, ainda fala mal de mim. Se não aguenta, bebe leite. Ou chama o Batman pra mim. Eu trabalho e dou um duro, ainda fala mal de mim. Se não aguenta, bebe leite. Ou chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Olha o funknejo. Tá eu e o Juliano, nós vamos pro cabaré. Nós não vai ficar em casa discutindo com as mulher. Tchum, que a tal do Gilberto me chamou lá pro bailão. Lá tá toda mulherada cantando esse refrão. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Se você não quer brigar, chama o Batman pra mim. Rodrigo Mota e Juliano, tem mais gente mandando abraço. A Karen tá lá em Paulínia também. Alô, tá ligado com a gente. Beijão, menina. Ela tá pedindo música aqui. Depois do intervalo, eles vão fazer essa daqui. Eita. Pra você. É Sabe de Nada Inocente. Oh, essa moda é boa, galera. Desejo boa sorte pra essa dupla maravilhosa, Antônio Cláudio. A Cecília também já tá participando por aqui, tava ouvindo a gente. Ô, Cecília! Antônio Cláudio, manda um super abraço aí pra dupla, viu? Parabéns pelo sucesso deles. É, o Claudinho, Antônio Cláudio, isso é que é moda, hein? Claudinho, cantam muito bem, então de parabéns. Estão dizendo aqui meu xará, o meu xará Claudinho. Obrigado, Claudinho. É, vou fazer um intervalinho comercial e eu volto em instantes, dando sequência nesse bate-papo. Quer 5 ouvintes ligando? O Sandrão já viu que o Sandrão já passou ali correndo ali para atender o ouvinte. 3555-1896, ligue para ganhar uma camiseta e um CD autografado da dupla Rodrigo Mota e Juliano. É isso aí. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Em destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. 3555-1896. Já estou com o nome dos 5 ouvintes que foram rápidos aí nos dedinhos e ganharam os prêmios: Vanja, Cornélia dos Santos, Claudineia Aparecida Donizete, Eliana Aparecida Silva, a Luzia Aparecida Souza e o Nelson Donizete Ramos, né? Os 5 ouvintes que ligaram e levaram a camiseta com o CD autografado da dupla Rodrigo Mota e Juliano, tá bom? Então, Vanja, Claudineia, Eliana, Luzia e Nelson, pode passar aqui na Pássaro da Ilha daqui a pouquinho. Pode liberar os meninos aqui dos estúdios para que eles autografem os seus CDs, ou então, a partir de segunda-feira, sempre das 8 às 12 horas ou das 13 às 17 horas. Tem muita gente mandando abraço aqui. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui no nosso Zap Zap. Eu começo com um alô do Igor. O Igor está dizendo aqui: Antônio Cláudio, manda um alô para os meninos, sucesso, pois talento já tem muito, Antônio Cláudio. É o Igor, a Cenídia, é a mãe dele, a Cenídia, o pai Jair, estamos ligadinhos, abraços, dupla muito boa mesmo. Frisou, fez questão de frisar de novo aqui. Abraço, né? Aí, meu amigo. Obrigado, amigo, valeu. Quem também está participando aqui é a Giovana, parabéns para a dupla, Antônio Cláudio, aqui é a Giovana, beijinho para os meninos aí. Beijinho para você, Giovana. Oi, Antônio Cláudio, toca Quase Que Impossível. Manda. Quem que é essa ouvinte aqui? Deixa eu ver o nome dela. É a Fer. A Fer tá pedindo essa daí. Quase possível. Antônio Cláudio, manda um alô pra minha cunhada Aline Delmira, que aqui no Alto da Colina. Alto da Colina em Guaxupé, né? É aniversário dela hoje. Vamos mandar um alô. Vamos mandar uma música pra ela? Vamos, sim. Quero aproveitar e mandar um beijão pra Fer também, hein? Ô, Fer. Beijão. Será que é a Fer? É a Fer que pediu. É a Fer. Diminuiu. Ó. Qual música que pediram aqui no bloco anterior? E agora pra me achar aqui. Pediram Sabe de Nada Inocente. Vamos fazer essa? Essa aí é que tá Sabe tocando, de Nada, né? Inocente. O pessoal tá vamos gostando muito dessa moda. Vamos lá, Juliana. Lá especialmente pra... Dá um grande abraço ao nosso amigo Mário Flávio. Sabe de Nada Inocente, Mário Flávio. Dessa moda aí. Obrigado, viu, Flavinho? Vamos tocar ela aqui pra você, menino. Essa a gente pode mandar pra Aline Delmiro ou a gente manda uma outra? Pra ela, é aniversariante do dia. Aniversariante, é? Então acho que... Podemos fazer pra ela? Então. Vamos fazer, então. Segura esse um presente nosso pra você. Vai lá. Vamos lá. Sozinho pra balada, ninguém quis me dar valor. Já sofri demais por minha ex-namorada. Tô em dupla cachorrado, desapego me pegou. Pensou que eu ia viver sofrendo, tomando 10 mil venenos por saudade de você. E agora que eu tô solto na balada, me liga de madrugada, faz loucuras pra me ver. Sabe de nada, inocente. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava e andava com você. Sabe de nada, inocente. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava. Quem perdeu não foi eu, foi você. Sabe de nada, inocente. Pássaro da Ilha, tá todo mundo ligado. Pensou que eu ia viver sofrendo, tomando 10 mil venenos por saudade de você. E agora que eu tô solto na balada, me liga de madrugada, faz loucuras pra me ver. De nada, inocente. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava, que andava com você. Sabe de nada, inocente. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava. Quem perdeu não foi eu, foi você. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava e andava com você. Sabe de nada, inocente. Tô feliz, eu tô contente, mesmo longe de você. Eu tô pegando sua prima gata, que sempre me elogiava. Quem perdeu não foi eu, foi você. Bom demais, tá aí, foi para nosso aniversariante de hoje, parabéns aí, felicidades. Vamos voltar um pouquinho, falar aqui da carreira da dupla, né? A dupla então já tem aí 8 anos, né? 8 para 10 anos de estrada. E agora, meu amigo, que momentos vocês estão da carreira? Que momento é esse que vocês estão vivendo? É aquele segundo passo agora de alcançar aí todo o território nacional, nossa terra Brasília? É mais ou menos isso, Juliano? Olha, eu posso dizer que eu vou até um pouco mais além. Quando a gente gravou o nosso primeiro CD, a gente tinha uma impressão de que bastava gravar um CD. E a gente percebeu que não era bem isso, né? É, existe todo um trabalho em volta do ramo artístico, além da questão do carisma, da sorte, da aceitação, da resposta do público, e a parte de investimento também, de um trabalho mais sério, né? E a gente meio se decepcionou essa época, assim, né? Que a gente falou, cara, não é tão fácil como a gente pensava, né? Mas Deus é maior que tudo e as coisas foram acontecendo até esse momento agora. Conhecemos pessoas maravilhosas aí que estão aí, o escritório do Toninho Batera, juntamente com o Gilberto, né, o nosso empresário aqui também, Oberval. E eu quero agradecer muito a eles que estão dando um apoio muito grande. Tá dando uma força pra realização do sonho de Rodrigo Mota Juliano aí, agora com o escritório aí. E agora com certeza. Força total. Papai do céu tá abençoando a gente, colocando, acho que nada é por acaso. Tudo tem o tempo certo, o momento certo. Eu acho que nosso momento, tô sentindo, graças a Deus, que é o nosso momento é agora. Então, muito feliz aqui de estar junto com você hoje, Antônio. Ô, Rodrigo. Muito mesmo. E Juliano, mas essa questão aí do. Não, tá tranquilo. Não, que tá ao vivo aqui pra nós fazer o barulho aqui. Quase que eu derrubei o celular, que tive um prejuízo grande. Não é nada. Ô, Rodrigo e Juliano, mas essa questão aí de. Questão de investimento, de divulgação da dupla, é o que mais, às vezes, atrapalha o talento, né? Sim, sim. Às vezes o cara é muito talentoso, mas ele não consegue ter as portas abertas, né? Você que está vivendo de música e já conhece sim, esse meio há muito tempo. Infelizmente, muitos talentos ficam pelo meio do caminho, né? Exatamente. Muita gente boa, né, Rodrigo? É isso aí. Eu acredito assim, o que vale mesmo é você gostar do que você faz. É. Porque fácil nada é. Isso é fato. A dificuldade do meio artístico é muito grande. Você se decepciona muito, a gente já passou, hoje a gente fala que hoje a gente está preparado, que a gente está muito escaldado. Você, para estar preparado, você tem que quebrar a cara bastante. Sim. Porque aí você vai estar preparado e você vê as coisas de uma forma diferente e vai dar o valor às coisas que realmente devem ser, merecer o devido valor. Então, assim, para isso dar certo, você tem que amar o que você faz. É, a gente, se dependesse de um sonho só, de falar, eu queria ser famoso, a gente já tinha parado no meio do caminho, acho que bem menos no meio do caminho. A gente ama o que faz. E a gente acredita que Deus tem um plano pra gente. E a gente faz com muito amor, cara. Acho que as coisas são tão perfeitas que a voz é uma impressão digital de cada um. Então, quando me perguntam qual dupla é melhor, qual é pior, eu falo, cada um é único. Sim. Não existe dupla melhor e pior. Existem pessoas que estão mais à frente do que outras, talvez. Mas a voz é uma característica única de cada um. Então, tem muita gente boa aí pra trás, se respondendo aí a sua questão. É. Acho que tem muito talento nesse Brasilzão escondido. Tem bastante. Você falou em característica, mas a dupla, pra ela atingir um certo patamar e permanecer nesse patamar, ela precisa de ter uma característica própria, né? Sim, a gente vê uma identidade. Essa identidade, o Zezé de Camargo fala muito disso, né? Sorocaba fala muito disso, essa questão da dupla ter identidade. A gente vê poucas duplas hoje que atingiram o patamar com essa identidade. Hoje, qual é a identidade do Rodrigo Mota e Juliano? O que a gente vai destacar do Rodrigo Mota e Juliano daqui a alguns anos, quando vocês passarem aqui, de repente, já estiverem indo no Faustão, estiverem indo em vários programas, qual vai ser essa identidade? Você fala vocal. De tudo, de tudo. Qual vai ser a marca do Rodrigo Mota e vai Juliano? Eu acredito assim, vou falar, desculpa, meu irmão. Qual é, na verdade? Essa nossa identidade é 50% uma coisa muito séria, muito perfeita, de que vem a parte do meu irmão, musicalmente falando isso. Meu irmão, eu sou o chato. E a parte irreverente, a parte de ser brincalhão, que aí é comigo, né? Então, assim, eu acho que é isso, é uma coisa muito séria, ao mesmo tempo, na brincadeira, e numa brincadeira que é muito séria. E eu acho que acredito que você é isso. Falou bem, porque assim, o Rodrigo, ele tem uma característica, né? De muita simpatia, ele é um cara que tem. Bobão. Ele tem. Não é bem isso. Cara, eu não sei, ele é muito dramático também. Eu gosto. Mas eu vou falar pra você, ele é um cara muito extrovertido, assim, muito cativante. Eu, por outro lado, já sou introvertido, mas eu sou muito ligado em detalhes de música e tal. Então acho que essa junção faz acontecer. Coração e razão. Né? A razão, o pé no chão e a emoção e aquela coisa toda faz acontecer, que é, na verdade, a formação do ser humano, né? Sim. A gente tem sempre um pouquinho de cada coisa. E isso é necessário, né? Pra gente ter o equilíbrio. Eu acho que essa é a nossa marca. Acho que tudo que é demais atrapalha. Então ele fica certinho, eu fico. É, um vai. Que é certinho e erradinho. É, certinho. Não, não é bem assim, mas tudo bem. E as diferenças se completam, né, cara? Mas é isso. A nossa identidade é essa. Isso é isso. É fazer com o que a gente faz com qualidade. Porque eu acho que o nosso público, os nossos fãs merecem. Percebe, eles merecem isso. Então, o mínimo que a gente tem que fazer para eles é entregar algo com qualidade e com, né, amor, e levar alegria. Porque eu acho que é, isso, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, vamos lá. A gente percebe isso na gravação, essa qualidade, né? Qualidade vocal, qualidade no arranjo, muito instrumental. Muito obrigado. E no show? O que, que a gente tem no show do Rodrigo Mota e Juliano? Como é o show de vocês? É um show mais estilo romântico? É já do, né, aquela do Batman pra mim aí? Como a gente bagunça tudo. É que a gente faz de tudo, a gente tenta agradar a todos, né? Inclusive a gente faz alguma coisa de rock nacional no meio, a gente tenta fazer um pagode também. É porque meu irmão já teve banda de pagode lá em Minas, em Uberlândia, já teve banda de rock. Então a gente gosta de música. Então, às vezes as pessoas me olham lá com chapéu, fivela, bota, não sei o que. Aí a gente começa a tocar um rock nacional, aí a gente manda um uísque a gogô no final do show. Então as pessoas não esperam. É. Então a gente gosta de tentar agradar todos. O nosso show é, fica aí até um recado aí para as grandes casas da região aí. Nós estamos querendo trazer o nosso trabalho, traga aqui o nosso trabalho para sua cidade. Tá? É isso aí. A gente sabe que a Pássaro da Ilha está em todas as cidades aqui da região. Depois a gente vai passar o contato aí. Então entra em contato com a gente, vamos fazer um show na sua cidade especial. E o nosso show a gente traz tudo, um pouquinho de cada coisa, do cover até as músicas próprias. A gente traz rock, traz pagode, vaneira, um pouco de funk. A gente tenta agradar todo mundo, né? É um show bem, bem animado, bem agitado. Pra cima. A gente quer um negócio que faça a galera dançar e alegria. É isso aí. Desculpa atrapalhar aí. Eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço pra galera de Sumaré. Alô, galera de Sumaré, região aí, Hortolândia, Campinas. Hoje nós estaremos no Rancho das Palmeiras, tá bom? Daqui a pouquinho. Nós vamos estar junto com vocês hoje em Sumaré. Desculpa trabalhar. Já tá saindo aqui, já vai pra Sumaré. Já, ó, vamos lá pra Sumaré, não, fazer barulho pra vocês. A Maria Célia também tá mandando abraço aqui pra vocês. Alô, Maria, um beijão pra você. O nosso amigo Sérgio, lá do Pesqueiro, em Itapiratiba, também tá ligado. Aí, Sérgio. Oi, Sérgio. Duplona aqui, ó. Duplona aí pra trazer o Sérgio, que tem um espaço maravilhoso lá. Ô, Sérgio, leva nós aí, menino. Quem mais tá ligado aqui com a gente? Bom, tem mais gente curtindo o nosso programa, mandando abraços aqui pra vocês, mas eu quero mais uma moda. Ô, bora. Vamos fazer a madrugada? Já quer fazer a madrugada? Vamos fazer. Quer fazer a quase que impossível? Que pediram é verdade, antes? Pediram antes. Quer fazer ela antes? Pra Fur. Pra Fur. Ô, Fur. Você que manda. Quer fazer ela primeiro? Vamos ela, depois a gente finaliza. Segura com a madrugada. Aí. Você tá mandando nós embora já, cara? Finalizar. É porque a cerveja tá ali na geladeira. Ah, não. Obrigado, viu? Um grande abraço pra vocês aí. Pode tocar, mano. Eu tô fazendo a introdução aqui pra gente. Ah, meu Deus do céu. Fez um pedido pra eu cuidar bem do seu coração. Confesso que tirou minha calma diante de toda a situação. E agora entendo que não foi da boca pra fora, e muito menos disse por dizer. Vou te confessar, a nossa história não tem mais segredos, não precisamos nada esconder. Quase que impossível, mas hoje eu posso te dizer que não. Te amar tornou-se o meu vício e o desejo do meu coração. Passou da hora de deixar de lado todos os nossos medos. O amor é simples, deixa acontecer. Tô tatuado aqui no meu peito esse sentimento. Minha menina, sou bem mais você. Alô, alemão do som! Um grande abraço pra você, meu irmão. Você que gosta dessa moda, quase que impossível. Segura, alemão! Segura, menino! Lembra? Quase que impossível, mas hoje eu posso te dizer que não. Te amar tornou-se o meu vício e o desejo do meu coração. E passou da hora de deixar de lado todos os nossos medos. O amor é simples, deixa acontecer. Foi tatuado aqui no meu peito esse sentimento. Minha menina, sou bem mais você. Muito bom, atendendo aí a feira. Então, o nome da música mesmo, né? O nome dessa música? Essa é quase que impossível. Quase que impossível. É. E você viu que o segunda voz fez primeira agora. É, né? Houve uma troca aí. Fiquei com vergonha. Ó, a Claudineia tá ligada com a gente, tá participando lá pelo nosso site. É, Vanderleia, Cristiano, o marido também deixou um recadinho e a Claudineia, como eu disse aqui agora, pessoal participando lá pelo programa expresso.com. Essa música agora que a gente tá trabalhando bastante aqui, a gente tem tocado bastante aqui na 103, que é a Madrugada Fria. De quem que é essa música? Essa moda aí é nosso pai que fez, né? Nosso pai, como eu disse, no pai, nosso compositor. É, nós... Ou meu pai. Entendeu? No nosso primeiro CD, a gente precisava trazer aí alguma coisa da nossa história, um pouco, né? E eu falei, pai, vamos compor alguma coisa e tal. Aí, dentro do nosso primeiro CD, veio músicas do Rodrigo, né? Parceria minha com ele, músicas às vezes minha também com meu pai, outras do meu pai. Então a gente trouxe músicas só nossas, assim mesmo. E essa música é minha com o meu pai. Eu fiz a metade, meu pai a metade, e a gente entrou aí nessa música. Você falou do primeiro CD, quantos CDs tem até hoje? Já... Na verdade, nós gravamos dois CDs. Né? Dois. O primeiro CD foi o que eu te disse já faz bastante tempo. E a gente trouxe alguma coisa que foi a Longe de Você. Certo. Né? Que o pessoal conhece aqui também. É. E essa música que a gente até não estava trabalhando até então. A gente falou, vamos trazer ela de novo para sentir. E o pessoal tá gostando, hein, Antônio? Tá gostando bastante. Tá gostando da moda, né? Aí? O pessoal já tá pedindo. Fico feliz por isso. O pessoal tá pedindo a música Madrugada Fria, mas eu não sabia, então é do pai de vocês. É nosso pai também. Nós fizemos bastante música. Dagoberto Mota, um beijão pra ele. No comecinho do nosso bate-papo aqui, vocês falaram da influência aí, claro, do Chitãozinho e Chororó, né? Mas e que outras duplas? As influências de vocês são dessa galera aí dos anos 80? Cara, a gente tocou muito, isso aí no comecinho, né? É. Mas depois a gente fez muito Jean Giovanni, Leandro Leonardo, João Paulo Daniel, a galera Zezé de Camargo. Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Essa galerinha, as modas eram boas, Rick Renner, depois veio Rio Negro e Solimões, cantamos muito Rio Negro e Solimões, nossa senhora. Claro, mas e na casa de vocês? O que que vocês tocam lá no churrasquinho de vocês? Quando vocês chamam lá os amigos. Ixi, lá. Maria. É essas músicas ou vocês vão mais lá pra trás? Rapaz, aí vai Chão Carreiro. Então, aí que tá. Porque hoje tem muita música nova, então a gente canta muitas músicas, né, essas covers. Então, eu, particularmente, eu gosto muito das mais antigas, que é dessas duplas que eu tô falando. Sim. Então, até no final do show, nós normalmente a gente puxa essas mais antigas, que eu acredito que até o auge do show. Porque todo mundo gosta, porque as músicas antigas, pra mim, são eternas, né? Sim. O nosso forte nunca foi moda de viola, assim. Não é o nosso foco, né? Sim. Mas não faz um barulho também. A gente faz uma coisinha ou outra, assim, a gente faz sim. Mas a gente vem com essa influência de Jean Giovanni. Que é da época dos anos 90, né? 90 pra cá. E foi o que influenciou a gente muito musicalmente, e é o que a gente gosta de fazer, né? Mas é claro, como eu disse, a gente tenta atender um pouquinho de cada público, né? E vem trazendo isso. E aí, depois que já bebeu todas, aí parte pro samba? Cara, eu não bebo, mas o samba é legal. Aí já puxa um pagodinho, Raça Negra. Vamos fazer uma Madrugada Fria, aí, então? O povo gosta. Vamos tentar ver essa trem aí, Julião? Vamos lá? Madrugada Fria, aqui na Pássaro da Ilha FM. Tá todo mundo ligado. Sandra tá ligadinha, tá mandando abraço, Sandra, pra vocês. Segura, meninos. Madrugada Fria, Rodrigo Motti Juliano, Pássaro da Ilha, tá todo mundo ligado. Coração pede a razão, mais uma vez me diz que não. E o frio chega junto com minha solidão. Sonhando acordado, dilacerando meu coração. A madrugada fria matando aos poucos minha paixão. Se queres que eu morra, estou morrendo de amor. Coração tá sangrando com esse seu desamor. Se perdão não existe, é porque nunca me amou. Preciso arrancar de mim você. Pelas frestas da janela, vejo o dia amanhecer. E a madrugada foi intensa, e nem o sol trouxe você. Se ainda resta amor em mim, Só o tempo vai dizer se é amor ou se é loucura. Quero te amar pra viver. Se queres que eu morra, estou morrendo de amor. Coração tá sangrando com esse seu desamor. Se perdão não existe, é porque nunca me amou. Preciso arrancar de mim você. Se queres que eu morra, estou morrendo de amor. Coração tá sangrando com esse seu desamor. Se perdão não existe, é porque nunca me amou. Preciso arrancar de mim você. Preciso arrancar de mim você. Bom demais, hein? Marli, tá ligado com a gente, também participando pelo site, o programaexpresso.com. O Palito Som, tá ligado aqui na número 1. O Palito Som que é o cara. O Palito Som gostou do Batman pra mim. Ô, Palito! Tocar essa moda aí, você está vendo? Ele mexe com som? Mexe com som. Pegar essa moda aí. O Palito é um músico aqui guaranesiano. Ele acabou chegando em Guaranese no circo. Mas já tocou pra muita gente. Tocou pro João Mineiro, tocou pro José Rico, Paulo Sérgio. É um cara que já tem muita experiência em tocar. Para vários artistas aí. Quem sabe que um dia ele possa tocar para vocês também. É um prazer, hein, Palito? A gente se conhecer aí. Vamos estar junto. É isso daí. Já tá. Olha, felizmente. Posso passar o número de contato aí, meu querido? Deve passar o número de contato. Primeiramente, pela fanpage também, você tem tudo lá, né? Tem sim. Temos sim. Tá. Queria agradecer, viu, Antônio Cláudio, pelo espaço cedido aí. Agradecer a cidade de Guaranésia e toda a região, o pessoal de Guaxupé, pelo carinho. E muito obrigado por estar tocando a nossa música aí. Pra gente é um prazer imenso. E a gente não vê a hora de poder vir fazer um show pra vocês aqui na cidade. E os contratantes aí, vamos passar o telefone de contato, não é isso, meu irmão? Com certeza. Eu quero também aqui, Rodrigo, passar o telefone, mas também mandar um grande beijo pra nossa fã aí, Cecília Délia. Viu? Obrigado pelo carinho. Aí toda a galera de Guaranésia, obrigado mesmo pelo carinho de todos aí. O nosso contato aí é o 015, isso okay? Mesmo, Júlio. 99201-0607. É isso aí, 015-99201-0607. Falar com o Robert Val. Um abraço aí pro Toninho Batera, pro Gilbertão, pro Antônio Cláudio, pro Juliano, pro meu pai, pro minha mãe. Quero agradecer as nossas esposas também por ter dado todo o apoio. Oh, porque, cara, um é muito importante o apoio das esposas. Legal. E a gente agradece muito. Ah, mesmo, te falo mais um minutinho. Então, beijão, viu? Mandar um beijão para as meninas do nosso fã-clube. Foi aniversário. Opa. Também a Elza, a Camila, a Miriam, a Samuela e a Gi. Um beijo para vocês, viu? Obrigado pelo carinho de vocês com a gente. E todo o pessoal, meninas, que tá acompanhando a live aí, né? A galera toda do Passa da Ilha. Obrigado pelo carinho, gente. Você falou de Guaranese Gospel, o Claudinei aqui, que eu falei o nome dele, é de Arceburgo. Então, um abraço pro pessoal de Arceburgo também. O pessoal de Itapiratiba lá, o Sérgio, que tá ouvindo a gente. Itapiratiba já é aqui no estado de São Paulo. Um grande abraço. É 015-99201-0607. É isso. Beleza? Mesmo, 015-99201-0607. Robert Val, Rodrigo Mota e Juliano pra vocês. Rodrigo Mota com dois T's. E Juliano no Facebook. Tem a fanpage, isso. Pode entrar na fanpage. Tem curtir, o site seguir nosso, www.rodrigomotajuliano. Toda a história da dupla, tem o site também. Tem o Facebook, tem o Instagram, que não está tudo estragado. Mas aí no site, galera, Rodrigo Motiliano.com.br. É isso aí. Você viu que o W deu uma enrolada? Mas tudo bem, tamo junto, eu assumo, tá? Galera, obrigado pelo carinho, viu? Pássaro da Ilha, tá todo mundo ligado. Lembrando que, mais uma vez, que a Vanja, a Claudineia, a Eliana, a Luzia e o Nelson podem passar aqui na Pássaro da Ilha FM pra pegar a camiseta e o CD autografado. E eles estão deixando aqui algumas camisetas que a gente vai estar sorteando aí durante a semana no programa Alô Bom Dia, que a gente apresenta das 8 até as 12 horas. Gente, deixa eu falar um negócio rapidinho, Cláudio. Diga. Muito obrigado. A moça que fez o aniversário lá, vamos deixar um CD pra ela legal. Também, depois você vê o nome dela. A Delmira, né? É, Delmira. A Aline Delmira. Vai ganhar um presente nosso também do Rodrigo Rodrigues. Legal. Dele, viu? Depois a gente. O CD e a camiseta pro aniversariante também, viu? Você deu uma camiseta para o aniversariante? Ah, é mesmo? Beijão para você. Então, Aline, depois eu entro em contato com a Aline aqui, tem que encontrar a mensagem dela aqui, mas a gente combina com ela aqui para ela passar aqui na Pássaro da LFM e ver uma promoção muito legal aí para esse final de ano.